Então, Rafael, faz sua imitação do Silvio Santos aí. Oi, todos criticaram minha imitação de Silvio Santos, mas ela é muito boa. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra e eu tô aqui com o... Rafael Mafra, meu irmão, e a gente tá só nós dois aqui hoje, gravando o GugaCast, de novo com histórias dos ouvintes. Mas antes, Rafael, eu queria combinar uma brincadeira com você. Eu queria fazer um jogo aqui com você. Eu não pensei num bom nome do jogo ainda, mas a ideia é ser um awkward game. É o jogo da situação de merda. Eu vou falar pra você uma situação muito de merda, e aí você me fala o que você faz. Beleza. Só pra dar um exemplo assim, a primeira rodada nunca vale, né? Então eu vou pegar uma que a gente já falou no outro programa. Por exemplo, você tá no avião, você já me falou que você já colocou alguém nessa situação de merda. Agora eu quero saber o que você faria. Você tá no avião, você tá sentado num lugar no corredor, que é o melhor lugar do avião. Pra todo mundo que nunca viajou de avião, ou que viaja pouco e acha que a janela é o melhor lugar do avião, você tá completamente enganado. O melhor lugar do avião é o corredor, onde você tem acesso direto, você pode se levantar a hora que você quiser, e você tem um pouquinho mais de espaço, enfim, corredor. Você tá sentado no corredor. Você pode pegar coisa no bagageiro, você pode ir ao banheiro, você pode esticar a perna, você pode pedir uma coisa pra aeromoça. Você é que controla a entrada e a saída de comida na sua fileira. Exatamente. Imagina que você está sentado no corredor, confortável, você já se acertou, já até tirou o sapato, e aí chega uma pessoa e fala assim: olha, tô viajando aqui com a minha mulher e meu filho, a gente tá no aeroporto aqui há 48 horas, e você tá no meu lugar, minha mulher e meu filho estão aí do seu lado, e eu tenho um assento no meio aqui na fileira da frente, você importaria de trocar comigo? Um voo longo, um voo de 8 horas, você troca ou não? Cara, pelo meu passado eu troco. Um dia foi muito importante pra mim, hoje eu trocaria. É aquela situação, eu ia fazer uma cara feia, ia dizer, vamos lá, cara, vamos lá. Não ia sorrir pro cara, mas eu trocaria. Putz, cara, eu não troco, porque, cara, ele podia muito bem ter se organizado e eu sempre faço tudo certinho, marco com toda antecedência. Eu não ia trocar, cara, eu não ia viajar no meio. Sem contar que, tipo, eu tenho 1,90m de altura e esses bancos não são feitos pra mim e eu realmente não trocaria. Bom, mas é a sua vez. Agora faz você uma pergunta pra mim desse tipo. Eu sei que você vai levar um tempão pra pensar nessa pergunta, mas a gente vai editar e vai aparecer que você teve ideia na hora, vai. Beleza. Então, digamos que você tá indo pra uma festa e antes de ir nessa festa, vocês vão passar na casa de um amigo pra buscar essa pessoa. Tá. Aí você chega lá, você tá na sala e enquanto tá esperando ele terminar de se arrumar, vem um fato na sua cabeça. Uma coisa bate assim na sua cabeça como um choque. Uhum. Você lembra que você não passou desodorante. Tá. E aí, com as consequências óbvias, você vai feder e suar que nem um macaco na festa e vai ser um problema pra você. Sim. Você não conhece essa pessoa que você foi buscar. Ele é um conhecido, mas você quer dizer, é você conhece. Amigo. Por que eu vou buscar mas ele? Mas ele não é seu amigo. Não, você passou com um amigo seu pra buscar ele. Ele é, tipo é um conhecido cliente. Seu. É tipo um cliente. É um amigo do amigo. É, um cliente. Putz. Você pede o desodorante emprestado ou você não pede o desodorante emprestado? Cara, que situação difícil de responder publicamente. Eu pediria. O constrangimento de pedir o desodorante emprestado é menor do que o constrangimento de você passar o tempo inteiro preocupado com você estar fedendo em uma festa. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Eu estava indo para a festa de encerramento do terceiro ano, que não era formatura ainda. Era uma super festa. A gente esperou o ano inteiro por ela. E aí, a irmã de um amigo buscou a gente, me buscou em casa. Eu sentei no banco de trás, esse meu amigo estava no banco da frente. E a gente ia buscar um outro amigo. Só que a gente não subiu no apartamento dele. E aí, enquanto eu estava lá esperando esse cara descer, eu lembrei que eu não tinha passado desodorante. Mas, e aí eu fiquei, mas peraí, como você lembrou? Você, tipo, percebeu ou o não desodorante veio até você? Não. Porque aí já tá tudo perdido, cara. Aí você tem que pedir aí pra tomar um banho lá. É. Não foi nada disso. Eu lembrei, não sei, tava fazendo um checklist mental e percebi que eu não tinha passado desodorante. Putz. E aí eu pensei que eu podia descer e pedir pra esse amigo do amigo, mas ele era só um conhecido meu. E eu não sabia se ele ia ter frescura de emprestar o desodorante ou não. E eu não sabia o que fazer. E aí quando eu olhei, eu sei que vai parecer mentira, mas eu olhei e no banco de trás deste carro tinha um desodorante. Como? Por quê? Tinha um desodorante. O carro era da menina, da irmã do meu amigo, e ela tava com um desodorante ali atrás. Uhum. Só que era um desodorante Rolon, então ele tem contato com o seu sovaco, e era um desodorante feminino. E esse meu amigo, ele é meio cheio de frescura. Mas tudo bem, porque é amigo, você zoa e tal, faz qualquer coisa. Eu conheço. Só que aí amigo. Eu imagino. Oi? Conhece, claro. A gente pode dizer. Pode, é o Roberto. Ah, ok. Por que que o Roberto tem desodorante feminino no banco de trás do carro dele? Não, cara, a gente tava no carro da irmã dele, ah, a gente não dirigia. Entendi. Ah, caramba! Então, não, então pior, então você suava como um adolescente em desenvolvimento. Cara, isso. Não tem o que questionar, cara. Porque nesse pois momento é. Você já tá fazendo mal pro mundo. Mas o que eu pensei assim, se o Roberto é meio fresco, imagina a irmã mais velha do Roberto. Eu podia pedir e ela podia simplesmente negar. E aí todo mundo ia saber que eu ia feder e eu ia feder mesmo. Então eu fiquei sem saber o que fazer e a gente tava esperando o cara. Os dois no banco da frente e eu sozinho no banco de trás. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu puxei o desodorante discretamente, abri ele no meu colo, coloquei a tampinha de lado e eu ia passando os dedos no desodorante e passava no sovaco discretamente. E fiquei fazendo isso nos dois sovacos até ter desodorante suficiente. Fechei o desodorante e coloquei ali de volta. Parabéns, foi, é tipo o que o Tom Cruise faria se estivesse sem desodorante. Sim, foi heróico, porque eu me safei dessa situação. Eu quase podia ter desistido de ir na festa. É, verdade. Ok, sua vez. Você foi convidado para um almoço na casa de um amigo que você não vê há muito tempo. E o cara adora você. E aí faz a maior questão que você vai almoçar lá. E outro, o cara é tipo um chefe, sabe? Um cara que gosta de cozinhar e tal. Ele faz muita questão, ele é muito orgulhoso da maneira como ele cozinha e tal. E aí você vai almoçar na casa dele, mas você esquece de falar que tem um certo tipo de comida que você não gosta. Eu não tô nem falando de algo bizarro, assim. De chegar lá e ter, tipo, sei lá, cérebro fresco de macaco, não é isso? Mas chegar lá é uma comida que você não gosta. Fala uma coisa aí que você não gosta. Maionese. Maionese. Chega lá, é uma bela maionese. É um grande, é um potão de maionese. O almoço foi patrocinado pela Hellmann's. Você fala que você não gosta e fala, puta, cara, desculpa aí. Ou você come mesmo assim, engole, aguenta firme e foda-se? Cara, essa pergunta que você tá me fazendo, ele podia ser chamado Desafio Bela Gil Carolina Dickmann. Tipo o Conflito Bozo Gonzaguinha. É, tipo o Conflito Bela Gil Carolina Dickmann? É, pode ser o Conflito Bela Gil Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann foi num dos primeiros programas da Bela Gil, e a Bela Gil se propôs a fazer um prato, e a Carolina Dickmann falou, mas eu não como isso. Rapidão. Eu não gosto. Carolina Dickmann é a Açucena? É a Açucena, é. Sim. Mas, cara, basicamente só você sabe disso. É que foi a época que eu parei de ver novelas. Tá certo. Bom, aí a Carolina Dickmann vira e fala assim, eu não gosto disso, eu não como. E aí a Bela Gil fala, não, mas olha, eu vou fazer de um jeito que você vai mudar de ideia. Aí ela faz. Mas o que era a comida? Era lindo? Cara, não era algo sinistro, não. Era tipo coco ou, sei lá, alecrim. Não era uma coisa normal, não, né? Olha, como é que... Eu fiz aqui minha placenta ao molho pardo. Eu fiz uma cápsula da minha placenta. É, e eu queria dividir minha placenta com você. Cara, não fala mais isso, porque eu levei tanto tempo pra esquecer e agora você me lembrou. Eu soube da placenta esses dias aí. Putz. É realmente triste. Bom, tá, e aí? É, o que que era? Aí, mas não era placenta então, o que que era? Era um negócio nojentão? Não era um negócio nojento, era uma comida ordinária, sim, normal. E aí a Carolina Dickmann come... Faz uma cara, assim, muito feia e fala, não gostei. E é sensacional. Tem gifs disso na internet. Da cara que a Carolina Dickmann faz quando come a comida da Bela Gil. Cara, eu tenho uma ideia que, assim... Você sabe que em uma época na nossa vida, a gente meio que não tinha muita escolha, né? A gente tinha que comer o que tinha. Sim. E ainda achava bom porque tinha. Porque algumas vezes quase não teve. E desde essa época, cara, pra mim são duas coisas diferentes. Não gostar e não comer. Entendi. Então, em geral, eu como mesmo sem gostar. E eu como numa boa, assim. Tem uma ou outra coisa que é intragável pra mim, tipo maionese. Mas a maioria das coisas eu simplesmente como numa boa e beleza. Eu não preciso gostar, eu só tô comendo, é tipo remédio. Saquei. É, eu acho que na maioria dos casos, eu comeria também. Principalmente se tivesse Coca-Cola do lado, alguma coisa assim que me ajudasse a engolir. Na hora que eu sentisse aquele gosto de verdade, eu tomava uma Coca-Cola e passava pra próxima garfada. É, tipo isso. Eu já fiz isso. Eu não gosto de camarão, por exemplo, já comi várias vezes. Se bem que eu acho que camarão tá no limite de ser uma comida meio nojenta, mas beleza. Eu acho que isso é pra um outro programa. Vai, faz você a última pergunta pra gente ficar igualzinho. Você chegou pra almoçar, e aí na hora da comida, todo mundo resolve orar. Todo mundo quer dar as mãos pra orar. Puts. E você não é religioso. Puts. E o que que você faz? Então, essa é até fácil, assim, porque eu tenho uma ideia de que se as pessoas querem ter suas religiões respeitadas, elas têm que respeitar a minha não religião. Então essa pra mim não é nem difícil, assim. Eu falo na hora, ó, eu aguardo vocês terminarem, mas eu vou ficar aqui na minha esperando. Eu fico em silêncio e tal, isso é importante, mas eu não faço nada. Eu não finjo que eu tô rezando. Se todo mundo der as mãos, você dá as mãos ou você sai da roda? Putz, eu peço pra sair da roda. Eu falo, ó, eu vou aguardar vocês ali. Mas eu peço numa boa, respeitosamente, porque eu acho que é mais desrespeitoso com a pessoa religiosa você fingir que você tá participando da parada deles, não acreditando. Saquei. Não é? Não faz sentido? O que você faz? Faz sentido. É, eu fico calado também. Eu espero que nem todo mundo dê a mão, mas se todo mundo der a mão, eu dou um passo pra trás, faço assim com a mão do tipo, eu tô bem, não, sabe... Aquele movimento de não obrigado, eu faço um movimento de não obrigado, fecho as mãos na frente do corpo e fico em silêncio. Ah, isso funciona? Funciona. Ah, eu acho isso, cara. Se as pessoas querem ser respeitadas, elas têm que respeitar. Isso aí.

Isso era triste, cara. Eu morava em Cotia, né, no entorno de São Paulo, e a gente via isso acontecendo diariamente, cara. E é realmente muito triste como não parece ter a menor solução, cara. Não parece que isso vai deixar de acontecer num prazo curto. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, a gente teve um furacão aqui esses dias, né, o furacão Matthew. Vocês devem ter ouvido falar aí. Sim. E, cara, e aí teve um monte de precauções, e teve evacuação da cidade, todas as coisas foram canceladas, as pessoas comprando mantimentos, e um monte de coisa, abrigos sendo montados, um monte de coisa assim. Só que no fim o furacão acabou não atingindo aqui, acabou atingindo o estado da Flórida um pouco mais pro norte. E deu uma sensaçãozinha de que era meio exagero, sabe? Uhum. Ah, tipo, eu mesmo cheguei a falar isso, ó, tipo, isso que as pessoas estão chamando de furacão, em São Paulo a gente chama de chuva. O que acontece, quarta tarde, nego volta pra casa de ônibus. Que, aliás, como nosso amigo Stênio acabou de provar aqui. Mas, na verdade, não é, cara. O importante é justamente por estar preparado que você evita que coisas ruins aconteçam. Próximo e-mail. Lucas Franco, 29 anos, programador, Belo Horizonte. Nas férias, costumávamos ir na fazenda do meu tio-avô. Uma vez, eu tinha por volta de 7 anos e meus dois primos, uns 9. Nós encontramos, entre aspas, uma casa abandonada ali no terreno da roça. A porta estava trancada e resolvemos arrombá-la para explorar. Na verdade, a casa não era abandonada. Era a casa de um primo nosso e tudo estava no seu devido lugar. Porém, ainda acreditamos que era abandonada. E já que estava abandonada, resolvemos brincar com as coisas que estavam lá. Vestimos as roupas dele, viramos todos os móveis de cabeça para baixo, resolvemos abrir os sacos de arroz, açúcar, café e espalhar pela casa, quebramos os discos de vinil. Caramba. E jogamos como frisbee pela janela, entre outras coisas. Caramba, Lucas! Olha só, colocar as coisas de cabeça para baixo e abrir os sacos de arroz e quebrar os discos de vinil já é muito vandalismo. Mas vestir as roupas dele subiu pro nível de psicopata. Por que eles fizeram isso, cara? É, eu vou vestir a roupa desse cara aqui e fingir que eu sou ele. E por que eles acreditaram que a casa estava abandonada? É, a gente encontrou uma casa em perfeito estado, toda arrumada e trancada, mas a gente decidiu que ela estava abandonada. Essa história não faz nenhum sentido. Essa história ele contou aqui pra polícia, né? Aí continua aqui. É claro que alguém viu e chamou nossas mães. Não adiantou justificar que a casa estava abandonada. Adivinha por quê, né, Lucas? Elas tiveram que limpar tudo e pedir desculpas para a família. Escapei do maior coro da minha vida, pois o pai dos meus cúmplices não deixou minha mãe me bater, dizendo que eu era muito novo e fui influenciado por eles. Então o coro ficou só para eles. Caramba, que... Cara, essa história não faz o menor sentido. Essa história é assim. Uma vez, quando eu tinha 7 anos e 9 anos, eu e meus primos éramos pivetes, e a gente entrou numa casa e a gente destruiu tudo só de sacanagem. E, como nós somos psicopatas, vestimos as roupas dele. Por sorte, não fomos pegos pela polícia e fomos pra Febem e nossas vidas foram estragadas pra sempre. Na verdade, é isso que ele tá contando. É, sua versão ficou bem melhor. Caramba, sério, Lucas. Eu acho que... Lembra quando você contou, Rafael, do cara que cedeu o seu lugar no avião e você deu um Toblerone pra ele? Sei. Eu acho que o Lucas devia dar um Toblerone pra esse primo aí. Pro resto da vida. Ou sei lá, né? Ou devolver as roupas dele, sei lá. Xangai, 25 anos, estudante... Não, cara, Xangai. É Xangai. Xangai, 25 anos, estudante de engenharia elétrica, Teresina, Piauí. Olá, Mafra Brothers. Eu me chamo Xangai Oliveira. Ele realmente confirmou... Ainda bem que ele confirmou, porque eu tava na dúvida ainda. Se não era, tipo, a cidade. Me chamo Xangai Oliveira, sou estudante de engenharia elétrica, tenho 25 anos e sou de Teresina, Piauí. Meus pais escolheram esse meu nome bizarro e acredito que se arrependeram anos mais tarde, pois os nomes dos meus irmãos são Gabriel Guilherme. Putz. Né, essa é a grande sacanagem. Essa é a pior dor, né? Eu tenho um amigo... Eu vou contar... Talvez ele ouça o programa, sei lá, mas eu vou contar. Eu tenho um amigo na faculdade e o nome dele era Flávio. E um dia a gente descobriu que a irmã dele se chamava Flávia. E isso foi motivo suficiente pra gente ficar zoando os dois. Flávio e Flávia. Era muito engraçado, vai. É engraçado. Flávio e Flávia. Tipo, um menino e uma menina, eles têm basicamente o mesmo nome. E aí, um dia, eu não lembro exatamente como, e ele tentou esconder isso, a gente descobriu que o nome do irmão dele era Flúvio. Flúvio. Flúvio. Puta, cara, é muito cruel, cara. Era Flúvio ou era Fúvio? Então, Flúvio. A Flávia era mais velha. Então, já é cruel o suficiente você colocar o nome do seu filho mais novo, o nome da sua filha mais velha. Igual, só mudando a última letra. Agora, Flúvio, puta, passou do limite, cara. E aí, beleza, a gente fez piada com isso e tal, mas a verdade é que eles já tinham sofrido muito bullying com essa história e já estavam acostumados. Mas aí, cara, um dia a gente encontrou o Flúvio e a gente descobriu que o Flúvio era o mais velho. Nossa. Como que isso pode acontecer, cara? Flúvio foi a primeira opção. Não foi lance assim, ah, Flávio, agora Flúvio. Não, foi tipo Flúvio, Depois Flávio e Flávio. Bom, é isso. Flávio, se você estiver ouvindo, cara, um beijo pra você. E pro Flúvio. E pra Flávia. Continuando aqui. Sempre tive problemas com isso, pois se você tirar o I no final do meu nome e colocar um Y, vira Xanguei. E isso não é legal. As crianças são maldosas e levam as situações sempre ao extremo, e durante toda a minha infância isso me importunava. Mas em alguns momentos isso foi legal, como na sétima série, em que uma menina que eu gostava e que havia feito uma baliza e estacionado os meus sentimentos na vaga chamada Friend Zone, decidiu me tirar de lá e me transformar no amigo gay dela. Caramba, como assim? E isso acabou me rendendo alguns momentos de soft porn bem legais com ela, mas isso é outra história. Não, peraí. As pessoas chamavam ele de Xanguei, e por conta disso, ela, a amiga dele, que ele gostava, mas que considerava só um amigo, passou a considerar ele um amigo gay. E aí, só depois que ela passou a considerar que ele era amigo gay, aí rolou um soft porn? Ok. É, parece que é isso. Beleza. Tá bom. Tudo bem. Ele não precisava se chamar Xangai pra nada disso. A história que eu quero contar foi de como eu superei isso da maneira mais escrota e magistral. Eu estava saindo do meu trabalho e havia acabado de receber meu salário. E pensei que seria uma boa ideia passar no McDonald's. Sempre uma boa ideia. Pois eles estavam vendendo bonecos do Mario e eu queria todos. Eis que a atendente me pergunta quais brinquedos eu gostaria de levar. Eu falei que eu queria o Luigi. E ela disse que havia acabado e que só restava aquele que estava exposto na vitrine. E não poderia me dar. Em seguida, ela pediu meu nome pra anotar no pedido e me chamar assim que estiver pronto. Alguns minutos depois, ela grita em alto bom som: Xanguei! Senhor Xanguei! Cara, que McDonald's é esse? Isso é no Starbucks, não é no McDonald's. Não, o McDonald's faz isso agora. Chama você pelo nome? É. Não, cara, o McDonald's obriga você a ficar numa fila até seu pedido tá pronto. Não, agora ele tá no outro nome. Eles copiaram o Starbucks e agora eles chamam pelo nome. É um avanço. E aí ela ficou gritando dessa maneira: Xanguei! Senhor Xanguei! As crianças e os responsáveis delas começaram a rir e eu me levantei calmamente, fui até o balcão, olhei nos olhos dela e dei um tapa na bancada com toda a minha força e comecei a pagar de maluco dizendo coisas como: Você não sabe o que eu sofro de bullying como isso! Vocês sabem quantas noites eu não dormi ou a quantidade de dinheiro que meus pais gastaram com psicólogos? Que poderia ter sido evitado só dando outro nome, mas beleza. E imediatamente todo mundo ficou sério. A atendente começou a ficar nervosa e o gerente apareceu pedindo de maneira educada pra eu me acalmar. Nós conversamos por 5 minutos, ele chegou a duvidar do meu nome e eu mostrei o meu RG pra ele. No fim, eu saí de lá com o lanche grátis, um copo de milkshake de baunilha e o Luigi da vitrine que eu não poderia levar. E deixei no ar uma bonita lição para algumas crianças que sofrem bullying que estavam naquele local. Desculpas pelo e-mail longo. Fico toda semana ansioso com os novos episódios do GugaCast. Cara, o e-mail longo foi o do Stanley, o seu foi tranquilo. É, nem tem comparação. Por favor, não esqueça de enviar o link do episódio proibido. A gente vai mandar, mas é importante avisar que esse link do episódio proibido, ele expira, então você tem que receber e ouvir. Mas, voltando na história do Xanguei, tem uma música sobre isso, a Boy Named Sue. Você conhece, Rafael? Não. Tem uma música do Johnny Cash, chamada Boy Named Sue, que conta, é uma história, né? Ela é narrada como se fosse uma história. É quase que, a música é quase que falada mesmo. E ele conta que ele é um menino que se chama Sue, que é o nome de mulher. E ele conta todas as coisas que ele sofreu na vida por conta disso. Ele era um menino e ele morava só com a mãe, ele não tinha pai. Isso é muito importante pra história. E ele nunca soube por que ele se chamava Sue, por que ele tinha o nome de menina. E um belo dia ele descobre onde é que o pai dele morava e aí ele cruzou os Estados Unidos pra ir atrás do pai dele e tirar a satisfação. E aí ele encontra o pai dele, puxa a arma, puxa uma briga com o pai dele e o pai dele fala o seguinte: Filho, Sue, Suzy, quando você nasceu, sua mãe me expulsou de casa e eu não ia estar lá pra ensinar você a ser durão. E aí eu tive essa ideia, que um menino chamado Sue, ou ele fica durão, ou ele morre. E essa era a minha maneira de fazer você conseguir fazer isso. E aí o Sue, Suzy, levou numa boa e eles ficaram amigos. Caramba, e tudo isso numa música? Numa música, é. Muito mais rápido que o e-mail Xanguei. Talvez tenha sido isso, Xangai. Xanguei. Xangai. E sem contar que ser gay não é... Aliás, ser gay é um outro nome de bullying. Mas ser gay não é mais isso, assim, tipo, ah... Inclusive, a gente ensina as crianças, ó, não use gay como um xingamento. Ser gay é ok, né? É ok ser gay. E é ok se chamar ser gay também. E eu acho que é ok se chamar Xangai. Tem aquele cantor que se chama Xangai, super bom. Participa do grande encontro. Canta uma música aí do Xangai, Rafael. Ah, eu não sei nenhuma música do Xangai. Canta aí, cara. Esse é um e-mail do Rafael, 33 anos, São Paulo. Olha, esse e-mail aqui do Rafael, eu dei uma editada nele e pulei direto para a parte mais interessante do e-mail. Ele fez uma viagem por toda a Europa, aproveitando que ele tinha um parente que morava lá. e passaram por várias cidades da Europa. Aí, quando ele estava em Amsterdã, aí eu vou continuar aqui a partir de quando ele estava em Amsterdã. Fala assim, como estávamos em Amsterdã, lá eu quis matar minha curiosidade de cannabis. Fomos num coffee shop e comprei uma caixinha com 3 joints, fumando uma ali mesmo e guardando os outros 2. Devo confessar que foi bem interessante. Gostei tanto que no dia seguinte já íamos partir para Paris. Então, antes de ir, passamos em outro coffee shop e compramos 2 gramas para usar novamente, eventualmente. A cannabis de lá não é o lixo prensado que vendem no Brasil. É um mato seco bem leve e, por ser assim, um saco de 2 gramas era bem volumoso. Jogamos a compra na mochila e fomos para a estação. A ideia era pegar o trem bala e ir direto para Paris. Entramos no trem e lá vamos nós. Entramos no último vagão e sentamos bem perto da entrada. Na cabine que antecede os assentos, ouvimos um cachorro que parecia estar chorando. Parecia um filhote ansioso, que estava sendo contido para não sair pulando por aí. Ficamos com dó do cachorrinho, mas não podíamos fazer nada, então continuamos a curtir a viagem. No que o trem passa da divisa entre Holanda e Bélgica, saem 3 pessoas da cabine com um cachorro puxando elas. O cachorro vem direto no nosso colo. Era um filhote de pastor alemão mega ansioso, como quem está louco pra brincar. Eu e minha esposa somos mega fãs de cachorros, então começamos a fazer carinho naquela coisa serelepe. De repente, vem uma mão no meu ombro e o senhor pergunta, "Sir, do you have any drugs?" Era o cachorro farejador. É. Ele ainda tentou avisar. Fiquei branco e respondi gaguejando. Yes, some marijuana from Amsterdam. O senhor seguiu com o cachorro. Que merda. O senhor seguiu com o cachorro e deixou um casal de agentes jovens com a gente que revistou toda a nossa bagagem, me revistou e confiscou os 2 gramas e os 2 joints que haviam sobrado, dizendo que era ilegal portar drogas na Bélgica. E me fez assinar um termo de ciência do motivo do confisco. Eu achei essa burocracia aqui maravilhosa. Em vez dele bater no cara, ele fez ele assinar um termo. Não é demais? E ainda falam mal da burocracia. É muito. Não, e outra, é muito civilizado, né, cara? Ó, é. Você vai ter que ficar ligado aqui, tipo. Ele conclui assim: sim, eu fiz carinho no cão farejador. Por sorte, não houve prejuízo maior tendo que envolver polícia, cadeia ou deportação. Aí ele visitou ainda umas 20 cidades, em todas as cidades ele se perdeu, e em todas elas ele comeu uma comida maravilhosa. Mas eu tive que editar porque senão o Caio ia deixar um recado falando que não se responsabilizava por quem quisesse ouvir o e-mail inteiro. Você contou a sua parte interessante. Mas na verdade é que ele saiu, ele estava tão inocente na história que tipo, era óbvio que ele não estava fazendo nada de errado, né? Fez carinho no cachorro, estava tranquilaço. O cara perguntou, ele falou na hora, não tentou nem, tipo, não, veja bem. Nessa situação, a honestidade é a melhor saída. Boa. Tomara que o Lucas esteja ouvindo isso e aprenda a próxima vez. Por favor, não leia meu nome. 19 anos, estudante, São Paulo, SP. Oi, Gugu e Rafael. Eu ouvi um programa em que o menino fala da menina que ele gosta e eu tenho um problema parecido e por isso resolvi escrever. Porque achei que vocês iam gostar da minha história também. Eu trabalho num banco bem grande e sou estagiário aqui e tem vários outros estagiários. E um deles é o meu crush. A gente trabalha junto há um bom tempo, já, e a gente já ficou algumas vezes, mas nada sério. Mas eu gosto muito dele, e estou apaixonada mesmo, e aí ele quer uma homenagem, deve ser isso. A sessão Marcelinho do e-mail, né? Mas eu gosto muito dele, eu estou apaixonada mesmo, mas procuro não ficar mostrando. Mas eu estou sofrendo um pouco por isso. Acontece que esse menino está namorando, namorando sério mesmo, uma das coordenadoras, e isso não pode no banco, é proibido. Eu já pensei várias vezes em entregar eles para a supervisão, porque assim esse namoro acabaria e ficaria livre para mim. A gente precisa dar um nome pro menino, Rafael. Não, a gente precisa dar um nome para ela e pro menino. Tá bom. Qual o nome dela? Ela vai se chamar Pamela. Pamela. E o menino? Gelson. Não, Arnaldo. Tem que ser Arnaldo. Arnaldo. Uma das leitoras escreveu dizendo que gostou muito da história do Haroldo. Pode ser Haroldo. Tá? Não, vamos pro Arnaldo. Nem lembro mais. Eu já pensei várias vezes em entregar eles para supervisão, porque assim esse namoro acabaria e o Arnaldo ficaria livre para mim. Mas eles também seriam demitidos e isso pode prejudicar muito ele. Ela, eu não sei, tipo. Ela que se foda. Clássico foda-se. Eu tô preocupado com ele, que é o meu crush. O Arnaldo, ela, whatever. O que vocês acham que eu devia fazer? Por favor, me mandem o link do episódio proibido. Eu não acho. Cara, esses e-mails vão ter que começar a vir com confirmação, assim, tipo, tem que mandar a foto do Arnaldo. Tipo, é muito Marcelinho, cara. Não é possível. Eu acho que as histórias do Marcelinho são um pouco mais picantes que essa, não, né? Não, essa aqui, ela só gosta de um menino. É que não era o Marcelinho, é do Nerdcast e dos Namorados. Essa é a típica história do Nerdcast e dos Namorados. Olá, personas! Eu sou o Corraine, o editor do programa, e já que o Guga sempre pede para que eu participe mais ativamente dos episódios, aqui vai os meus 2 centavos para essa história. Pamela, querida, Se você efetivamente já pensou em dedurar os dois para que eles percam o emprego e você possa ter uma chance com o Arnaldo, você é uma péssima pessoa. Fica a dica, não seja uma vilã da Disney na vida real, porque nenhuma música tema legal você vai ter. É isso. Tchau, gente. Eu acho que a Pamela, ela não é muito... Ela não é muito insegura, porque ela já ficou com ele algumas vezes, ela gosta dele, mas ela não fica demonstrando, ela tá levando a situação. Ela tá sofrendo um pouquinho, mas ela tá levando a situação numa boa que ela acha... Só que eu acho que ela chega num ponto que ela acha que ela vai perder. Porque não só o Arnaldo tá namorando com a coordenadora, qual é o nome dela? A coordenadora não tinha nome ainda. Então vamos dar um nome. A gente pode dar um nome agora. Paloma, pra ficar confuso? Claro. Então tá, a Pamela, ela gosta do Arnaldo, e o Arnaldo namora com a Paloma. Certo. Que é a coordenadora. Então eu acho que, até então, ela não tava insegura, porque ela tava levando na boa, porque, tipo, meninas sabem fazer isso, né? Ela gosta do cara, mas ela faz o cara vir até ela, as mulheres sabem fazer isso. Só que agora eu acho que a Paloma deu uma ameaçada. E aí ela tá fazendo isso. Porque cara, eu sei que parece um conflito ético de que... Ah, ela vai prejudicar os dois pra conseguir ficar com o menino. Mas, por outro lado, eles é que estão errados, porque eles estão fugindo uma regra do banco. Cara, eu acho que regra de banco não é tão importante quanto a ética das relações humanas. Então, assim, não acho que ela podia entregar, não. Acho que ela tem que chegar e conversar com o... Ela podia... Até porque, se não pode o estagiário namorar a coordenadora, provavelmente a estagiária também não pode namorar o estagiário. Então, não é isso que vai resolver. É porque tem mais esse conflito. Caramba, cara, esse é um conflito bem caprichado, porque ainda tem outro conflito. A coordenadora provavelmente é mais velha, e o menino é um rapaz estagiário. Se duvidar, ele não tá nem na faculdade ainda. É, eu acho que não. Eu acho que ela tá sendo uma sacana, e eu acho que é Pamela? É Pamela, né? Paloma é a coordenadora. Isso, você acha que a Paloma... Pamela. A Pamela tá sendo uma sacana. Pamela, mas a Paloma não... Sacana. Mas a Paloma não tá passando os limites também, cara? Não, cara. A Paloma gosta do Arnaldo. E chegou no Arnaldo e ficou com o Arnaldo de boas. Mas o Arnaldo é uma criança, toda, toda cara. Toda forma de amor vale a pena. Toda forma de amor valerá. Mas o Arnaldo é uma criança. Ok que você não queira respeitar a regra do banco. Mas e a regra do Código Civil Penal? É. Sei lá que código que é. Não, mas olha só. A Pamela, ela tem 19 anos. Então o Arnaldo deve ser maior de idade também. Deve ter 18 ou 19. Bom, se o Arnaldo for menor de idade, a gente pode dizer que aí ela tem que falar. Você acha que nem assim? Eu acho que nem assim, cara. Eu acho que ela não tem que se meter no assunto deles. Ela tem que chegar pro Arnaldo e falar e tentar conquistar o Arnaldo com as armas dela, mas sem ter que sacanear nem ele nem ela, até porque pode o Arnaldo perder esse emprego, que pode ser importante pra ele, pode a Paloma perder o emprego e também ser importante pra ela. Eu acho que ela devia abrir o jogo e ser sincera e não denunciar, não envolver terceiros nisso daí. Ou ela podia chegar nos dois. É, e aí ela escreve aqui pra gente contando o que que aconteceu. É, e outra, isso é contra a regra do banco. E tem muito banco que você não pode ter relação entre funcionários, tem escrito lá que os funcionários têm que falar, ó. E quando eles resolvem se casar, coisa assim, mesmo que eles sejam mais velhos, um deles tem que sair. Sei lá por quê. Mas, Guga, a regra do banco cobra 135% de juros no cartão de crédito ao ano. Tá bom, é. Ou 1.400%. Fora-se. Cobra 1.400% no cheque especial. Quem liga pra regra de banco, todas as regras de banco são imorais. Os caras cobram tarifa pra você emitir dois docs. Os caras cobram tarifa pra você pedir um extrato de um ano atrás. Caralho, a regra do banco não vale nada, não. Muda de banco aí, vem pro meu banco. Meu banco não faz nada disso. Ah, então o seu nem parece banco. Não, eu acho que o banco que nem parece banco fechou. É, eu não lembro qual era o banco que nem parecia banco, eu só lembro do slogan. Ah, independente da história da demissão ou não, uma vez eu cheguei à conclusão de que boa parte das meninas que eu gostava quando eu era adolescente, eu teria tido alguma chance se eu simplesmente chegasse e falasse, olha, eu tô afim de você. E existe uma ideia, que eu não sei de onde veio, de que quando você gosta de uma menina, ou de um menino, no caso da, quem é mesmo? Pamela. Pamela. Você tem que meio que esconder, porque se todo mundo descobrir vai ser terrível. E não, cara, deixa todo mundo saber qual é o problema. É verdade. E se ela não gostar de você de volta, foda-se. Pensa bem, pensa nessa situação, Rafael. Você gosta de uma menina, vamos chamá-la de Paloma, Pamela, Paula. Você gosta da Paula, tá? E aí você chega na Paula e fala assim, Paula, seguinte, eu gosto de você. Aí você fala, fala assim, putz, Rafael, eu te acho feião. Aí você fala, ah, ok, então, beleza. E vai embora. Você não tem que ficar, ah, meu Deus, que vergonha. Esse constrangimento, isso nos leva ao jogo do constrangimento que a gente fez no começo do programa. Constrangimento é uma coisa que tá só na sua cabeça. Se você ficar ok com ele, ele não existe. Então, se ela falou isso, putz, eu acho você feião. Ah, ok, então, eu não. Eu te acho